Amigo ouvinte, bom dia. Até aqui você esteve com a Rede Bandeirantes de Rádio. Agora fique com a programação da sua Rádio Nova Cultura M1540. A voz de Leme. Copa do Mundo 2022, na Nova Cultura, Rede Bandeirantes. Histórias curiosas do futebol. Agora uma história portuguesa, com certeza. O pessoal mais antigo do Hotel Guincho, em Cascais, a poucos quilômetros de Lisboa, até hoje guarda boas lembranças da turma dos veteranos jornalistas que costumavam cobrir as apresentações da seleção brasileira em Portugal. Uma bela manhã de verão, a galera do Brasil procura o pessoal da CBF, que deveria estar no saguão do hotel, e não encontra ninguém. Intrigado, um conhecido fotógrafo carioca pergunta então ao velho porteiro, o seu Carvalhosa, se por acaso a seleção brasileira tinha ido ao estádio para algum treino. Não, senhor, respondeu o seu Carvalhosa. Daqui não saiu ninguém. Estão todos lá à beira da piscina a mirar as moçoilas que andam com as tetas ao léu. Pois é, as tais tetas ao léu viraram a grande atração para a seleção brasileira pela Europa na década de 70. É que os brasileiros ainda não estavam acostumados com o que aqui a gente chama de topless. Histórias curiosas do futebol. Acorde todos os dias bem informado. De segunda a sábado, das 6 às 7 da manhã, Jornal Primeira Hora Regional. Aqui na Nova Cultura M1540, Rede Bandeirantes, a voz de Leme. ZYK 514, Rádio Cultura de Leme Limitada, 1540 kHz. Situada na Rua Coronel Augusto César, 401, Centro, Leme, São Paulo.